agora a viagem no nosso Expresso 80. Expresso 80, com Carlos Cruz. iniciamos mais uma viagem no Expresso 80, um regresso à pop rock dos anos 80. Iniciamos o programa de hoje com os Rolling Stones, Undercover of the Night. Já de seguida, Kim Wilde, Shattered Love. Sad ways and ouvimos a princesa Stéphanie do Mónaco e o tema Ouragan, a versão francesa. Agora Tara Kemp, Hold You Tight. You. estivemos com os Jukeboxers Just Got Lucky. Agora John Farnham, You're the Voice. We Escutamos Leslie Gore, It's My Party. Já de seguida, Lisa Lisa, Head to Me. We were Estivemos com a quente Shadey, Sweetest Taboo. Agora Ziggy Marley, Tomorrow People. Tomorrow people, how long did you last? Foi o tema Please Don't Go dos Digital Game. Agora os Level 42, It's Over. And now I'm breaking your heart.

estivemos com os Lone Justice, I'll Be Your Shelter. Agora os Psychedelic Furs, Heartbreak Beat. And In Dublin in a rainstorm, sitting in the long grass in summer, keeping warm on memory. Every restless night, we were so young then, we thought that everything we could possibly do was right. And we moved, stolen from our very eyes. And I wondered where you went to. And tell me, when did the light die? You will rise. You'll return, let me. Phoenix from the flame. Just sometimes. estivemos com Sinéad O'Connor, Troy. Agora John Louie e o Always Find Me at Kitchen at Parties. Passamos os Styx e o seu grande sucesso da carreira, Mr. Roboto. Agora John Cougar Mellencamp, Hurt So Good. We'll be right back. escutámos os Red Rider Lunatic Fringer. Agora os brasileiros Pleb Rude, Até Quando Esperar. Thank you. aconteceu. Estupidez, incompreensão. Mulher e homem desejavam violência e paixão. Não existe paz. Acabamos de ouvir os Titãs, Corações e Mentes, e continuamos pelo Brasil com os Magazine Sou Boy. Acordo 7 horas, tomo ônibus lotado, entro 8:30, eu chego sempre atrasado, sou boy. Eu sou boy. Sou boy. Boy. Sou boy. Atendo 8:30, eu tenho que bater cartão. Mal piso na firma, tem serviço de montão. Eu sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy. Boy. Eu sou boy. Ando pela rua, pago conta, pego fila. Vou tirar xerox e batar de algumas pilas. Sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy. Boy. Eu sou boy. Na hora do almoço a minha fome é de leão. Abro a marmita e o que vejo? Feijão. Chego o fim do mês com toda aquela euforia. Todos ganham bem, eu aquela bicharia. Sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy. Meus pés estão doendo e meus calos estão pra fora. Eu sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy. Boy. Eu sou boy. Bate 5:30, 7 em filas infinitas. Ônibus lotado e cai da mala minha marmita. Eu sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy. a minha fome é de leão. Abro a marmita e o que vejo? Feijão. Chega o fim do mês com toda aquela euforia. Todos ganham bem, eu aquela mijaria. Sou boy. Foram os Finis, Africae, Armadilha. Agora passamos para Portugal, táxi, um, dois, esquerdo, direito. Destruição, destruição, destruição, destruição. espaço, entrei pelo negro, parti-me no tempo e morri. No cogumelo, foi tudo de repente, apanhei o flash, voltei a morrer na Nagasaki. No cogumelo, foi tudo em serão, procuras em vão, repetirão como Hiroshima. Foram os CTT, conjunto típico torriense, destruição. Agora o Ziodo, malta à porta. Chegamos ao fim de mais uma viagem no Expresso 80. Não se esqueçam, para a semana, no mesmo local, à mesma hora. Terminamos assim o programa com o Salada de Frutas e o tema Robô.